Um som bem sinistro me tira do sono. Ouço um mano falando que seu parceiro é o demônio. Pego a Bíblia, fecho os olhos, peço pro meu Deus socorro. Desempregado, mas não sentar o dedo é que eu não vou. Garanto que as ideias me instigou. Igual a do mano que não sabia o que era o amor. Jesus, quebre esse gelo que há nos corações do meu povo. Sei que o sofrimento e a dor não virá de novo. A fé cura as feridas e alivia de ser cicatrizada em minha vida. Dou de frente com veneno e sempre me livro. Desde criança, uma proteção, algo invisível. Você que não acredita, tira o sarro de mim. Um dia há de provar um livramento assim. Na calada, cê é preto, geral espancamento no beco. Sujeito drogado, não tem respeito. Olhos arregalados no enquadro, te avisei. Se não tem Jesus, já era um abraço. A diferença é algo estranho. Maluco, tira o meu som, que o livra do desengano, mostrando que o amor sempre vence o ódio. Digo isso pois não vivo em contos de fada, falando de episódio. Pra mim isso é que é bafo, gospel é atitude. Te livra de ser laçado e não te ilude. Mano, ouça-me bem, fala de Deus, nada mais é do que querer o seu bem. Periférico também sou, te comprovo isso. Pra mostrar meu valor, não preciso pagar de assassino. Na levada eu te sigo, nas ideias sou mais positivo. Pois de cenas dramáticas, a minha mente parece um filme. Perseguição, polícia, ladrão, bala perdida, o alvo, mais um irmão. Som instigador, soou no meu rádio tipo um demônio devorador. Som instigador, bateu no ouvido, mas a mim não contaminou. Som instigador, soou no meu rádio tipo um demônio devorador. Som instigador, bateu no ouvido, mas a mim não contaminou. E falso MC, que som é esse? Que não tem nada a ver. Você envergonha a gente que soa a camisa pra escrever. Fala e não fala nada com nada, porque não tem nada pra dizer. Vê se acorda, se toca pra rimar. Tem que saber que aqui é Deus no comando. Mão na caneta, deixando a inspiração fluir. Mente aberta, traz a ideia que faz quem ouve progredir. O som é pesado, bate forte, é o estilo Campinas de versar. Extermínio de erros, mano, doc não precisa estigar. Traz a essência, um do verdadeiro, o mal não resiste, vai cair. E aí parceiro, M. Honda, firmeza negro, chega aí. E foda sua mente sem você perceber. Tipo choque foi um estalo, fez você esquecer. Me entende que eu quero dizer, levada assassina corrói você. Amos com uma linda dama, lute brilhou e te jogou na lama. Por dinheiro, sexo, fama, agora são duas lembranças. Palavras em vão, só ilusão, tudo ilusão. Não, vai pra grupo não, querer seu popstar. É mó perigo ser tarde quando acordar. Aquela dama de novo te chamar pra dançar. Ligou o rádio deprimente, sozinho no apartamento. A dama entrou pelo ouvido convincente. Pega o revólver, aperta o gatilho, liberta sua mente. Fiel dançarino, submisso, obediente. Apertou o gatilho no bote da serpente. O soar do sino enlouqueceu muita gente. Venderam suas almas, plantaram a semente. Mas eu tô no jogo pra jogar, vim só pra denunciar. Consciente, cheguei até aqui de sair. Como arquitetos do rap que jamais me esqueci. Estamos aí, que lá na Black AD. Meu parceiro negro livre aí, moleque quick. Extermínio de erros, Campinas no ar. Somos nós negros, escolhidos pra guerra. Tipo louco, maluco, presta atenção no jogo. Extermínio de erros, a ideologia é forte o tempo todo. Tenta esconder, mas eu sei que minha estrela brilha mais forte. Tenta esconder o sol atrás do monte, eu sei que não pode. Quer tentar sorte, meu Deus é mais forte, vai mais além, vem. Soldado do céu, família XZ lutando pro bem, vem. Último toque, prepare pro choque, fuja do som instigador. Som instigador, soou no meu rádio tipo um demônio devorador. Som instigador, bateu no ouvido, mas a mim não contaminou. Som instigador, soou no meu rádio tipo um demônio devorador. Sou instigador, sou instigador. Bateu no ouvido, mas a mim não, contaminou.